Maringuaça Rockcast, programa 23. Hoje muito especial, estamos aqui com a banda completa, a família Palinha, sexta geração da família Palin do norte da Turquia. Opa! É isso aí. Opa. Eu sou o Leonardo Milan, que é o Mancha. E agora vai um de cada vez aí. Eu sou o José Toalha. Sou o Yoshimi. O Toninho. E Hércules. É isso aí. Antes de começar o papo com eles aqui, que já tá um pouco alcoólico, temos uma coisa pra falar. Estamos concorrendo novamente ao Prêmio Podcast Brasil, dessa vez o 2009. E nós precisamos do apoio de vocês, ouvintes, para conseguir ficar melhor do que o quinto lugar, o mísero quinto lugar do ano passado. Então... Mas eu já aviso, assim, essa última vez que vocês vão concorrer com chances. Ano que vem, quando tiver o podcast do Palin, você... Aí vocês não tem chance, o podcast do Palin. Mas daí vocês vão entrar na categoria pornô da parada, tá ligado? A gente já tá no música, hein? Bom, o prêmio não começou ainda, as votações não estão abertas, mas provavelmente pra semana que vem, ou daqui umas duas semanas, vão começar as votações. Vocês serão avisados no Twitter, no blog, no Caralho A4, Flickr, Facebook. O que mais que a gente tem, mancho? Nas placas, Orkut, das rodovias. É, por aí, outdoor. Adesivos, outdoor. Boa, cara, essa foi boa. O que mais? Bom, se você tem um e-mail pra mandar pra gente sobre sugestão, crítica, material da sua banda, é só enviar o e-mail para mgapodcast@gmail.com. É isso aí, hoje ele acertou. Sobre o programa passado, o Roger escreveu aqui que ele não achou o Home Ops do Mufato. E agora? O Renatão falou que tinha lá no Mufato, cara, e o cara foi lá e não tem. Como o cara é fake também, não tem muito crédito, ele que se foda. Se ele quiser, ele pede um pra gente, a gente entrega pra ele, pede faça pro Brunão. Faça um. Não deve ser tão difícil, afinal de faça contas, faça você, né? Mesmo. Você podia ter um quadro no Maringuaça Rocacho. Faça você mesmo. cara, a gente tem que falar do evento nosso patrocinado. Patrocinado não, apoiado, que eu pedi patrocinado diferente. A gente não deu dinheiro pra parada, né, velho? O que você achou, mano? Como que você sentiu da estreia da sua banda, The Koalas? Cara, achei sensacional o comentário da ex-integrante da Pandora. Ela falou, não, tocamos, né, cara? Fomos sentar lá, tava minha mulher e a sua ali conversando. Aí chegou, como é que é o nome dela? Sentar naquele sofá super limpo, né? Chegou a Aline, olhou pra Thaís e falou assim: cara, é muito ruim essa banda. Ela não tem ninguém na banda. Eu falei, não, nem conheço esses malucos, não. Pode escrachar. Ah, esse resumo é isso, cara. A apresentação da banda do Mancha se resume a esse episódio. O clímax. Bom, o show do Salamander foi, acho que, o show que eu fiz com mais sono até hoje. Tava dormindo no palco, praticamente. Nem lembro direito também, faz tanto tempo. O que mais tocou naquela noite com a gente? Brian Blee não tocou. O Brian tocou, cara. O Gustavinho muito louco, surfando na guitarra. Arrebentou a guitarra dele, cara. Pisou em cima e passava... Caralho. Aí desafinou tudo, ele queria continuar, né? Naturalmente. Mas foi muito legal. O pessoal aí que escuta o Maringuaça e que compareceu no dia, pode esperar que terá mais eventos desse tipo. Dessa estirpe. Ô, cara, naipe. Deixa eu só abrir um parênteses sobre o Gustavo Brian. Não sei se vocês viram ele tocando no festival do Rocking Gala do Andy. Eu não vi, Gustavo, eu perdi. Gustavo na versão banquinho e violão com perninha cruzada, cara. Cara estiloso. Caetano Veloso ficou no chinelo. A gente, cara, vai chamar ele pra gravar o próximo, que é o Maringuaça 24, tá ligado? Perfeito. Que outro dia ele ficou puto que o Renato falou alguma coisa, falou assim, aquela a bichona do Gustavinho. Daí o Gustavinho chegou depois, né, um outro dia. Pô, Renato, os caras já acham que eu sou viado, velho. Tinha uma foto dele no Orkut, ele com as duas irmãs dele, e ele escreveu assim: eu sou da esquerda. Mas ele colocou no Twitter dele que ele realmente parecia um viado. Ele colocou assim: acho que eu realmente pareço um viado. Tem um episódio que o Gótico já relatou aqui no Maringuaça, cara. Acho que no Maringuaça 13. que a mina veio dar em cima dele e falou que era viado, e a mina acreditou fácil, tá ligado? Ah, não, tava ligado já, né? Tava perguntando pra perguntar, assim. O que mais que a gente tem pra falar? Aqui. Ah, é, cara, mandar um abraço pros caras de Navegantes, que a gente tem muito acesso da cidade, chama Navegantes, Santa Catarina, a gente não sabe. Microfone, velho. Ô, caralho. Ô, Manta, fala o microfone, Manta, porra. O representante oficial do Manta aqui, ó. Eu sempre quis ver isso ao vivo, cara. Navegantes é do lado de Camboriú. É, ué. Cidade bonita. É por ali, nunca fui. Cidade lá. Portuária, com aeroporto, mulheres gostosas. É isso que eu sei de lá. E agradecer também o Andy, bonita, que fez... descolada, né? Agradecer ao Andy também, que fez mais uma tira no jornal pra gente aí, divulgando, ajudando o Maringuaça. O que temos aqui antes de entrevistar os garotos? O que vocês acharam do blog Indie Demais? Indie Demais, cara. Primeiro, o que vocês acharam do cara usar o nome de uma música de vocês? Vocês ficaram... Cara, eu acho que a gente se fudeu, porque a gente não registrou a porra da música. A gente se fudeu. Eu acho na verdade, que a gente deixou de ganhar dinheiro, cara. A gente não acreditou no potencial. É, vocês tinham que ter feito o blog antes do cara, né? É. Como a gente não registrou, a gente perdeu a oportunidade de processar ele, cara, por direitos autorais, cara. Não, mas vocês... Cara, mas sei lá, ó, a gente mesmo na banda, assim, a gente já sofreu bastante com... Internet. Internet, lance de anônimo. Logo quando a gente foi tocar em 2006, 2007 lá em Cuiabá, a gente sofreu muito com a galera do Acre. Aí, por que será, né? Eu que não sei, cara. Esses caras do Acre são uns filhos da puta, né? Cara, é de suspeitado esses caras. Esses dias os caras falaram pra gente, cara, imagina vocês tocando lá no Viradouro. Eu falei, cara, é tocar, acho que os caras vão marcar um show pra gente segunda-feira à tarde, num campo minado. Fala, anda. Anda. Agora larga o baixo aqui e sai andando, mano. Não, sai palco, andando, maluco. Ó, vocês vão tocar no palco 2, o nome dele é Campo Minado. Aí você pega gozado. Que Campo Minado? Aqui, segunda-feira à tarde. Natural. Então a gente já sofreu bastante esse lance de anônimo aí, cara. Não sei o que dizer disso daí, não. Fernando? Acontece. Cara, sei lá, eu acho que até um certo ponto não, mas, é legal. Mas você ficou puto, assim, deles usar o nome da música de vocês? Não. Porque pra quem não conhece, vai achar que é algum de vocês. Vai. Né? Mas eu acho que assim... O pessoal sabe que não é. A gente nunca postou vírgula anônimo na internet, cara. Então, a gente não posta nada em anônimo. E... É, eu já postei uma vez só. Quem acha isso tá muito louco. Aliás, assim, tudo que a gente... Tudo não, mas quase tudo que a gente tem pra dizer, a gente diz nas músicas, né? Por isso que as letras são minimalistas, assim, a gente não tem nada pra dizer, né? Falando nisso, Indie Demais, que é o clipe que vai sair dia 16. Isso. 16 do 10, lá no Tribus Bar. Depois a gente vai falar mais do evento e tal. A música Indie Demais já causa algumas suspeitas, né? Conta pro ouvinte, tipo, da onde saiu a inspiração pra fazer a letra dessa música. Eu já sei, mas... A culpa é do Renato. Foi o Renato que fez. Todas as músicas que a gente pode sofrer processo foi ele o que Renato fez. Acre, Indie, foi tudo Renato. Por isso que a gente... Não sei se você viu, lá na MTV, quando apareceu a gente, apareceu o Renato falando... Tony Garrido, filho da puta! Viu, o Renato é a foda. A gente já pode até falar pro Tony Garrido. O cara xingou ele, a gente tirou ele da banda. Nunca mais vai acontecer. Tony, a gente gosta pra caralho de você. Gosta muito, nossa. Não sei, cara, mas tem que perguntar pro Renato mesmo, é ele que fez. Ah, vai se fuder, vocês já me contaram a história, velho. Então, na verdade é assim, cara. Veio duas bandas aqui pra Maringá. Um chamava Alma Mata e eu chamava Pele Sandro. Já falei isso no programa do Andy, por isso que eu tô falando aqui de novo. Então repete. Então. Aí, a festa era muito indie. Quem já ouviu essas duas bandas sabe, é muito indie. É absurdamente indie. E é indie demais. Eu falei, indie então demais. Não vou nesse trem. É indie demais. Daí que saiu, cara. Puta que pariu. E o povo acha que é uma história mais absurda. E o povo acha que eles vieram pro Flávio a música, né? Todo mundo acha, né? Não, nada a ver. Acho que é porque o Flávio é o pilar índio, assim, da cidade, né? Então, óbvio, né? É. Acho que é ele, assim. Mas não é, não. É, pra... é uma festa que ele fez, mas não é ele. Fazer o primeiro intervalo? Vocês têm o som de vocês? Vocês querem tocar alguma coisa? Alguma banda que vocês gostam, que vocês curtem, cara, que vocês querem divulgar? Cara, eu quero pedir uma banda, eu quero pedir Rush. Rush? É. Mas escolhe indie, uma música... Eu tô indie pra caralho. Com menos... escolhe uma música com menos de 5 minutos. Então vai demorar, espera que eu vou ter que pensar. Ai, cara. Pede outro. Então enquanto você pensa, o primeiro intervalo a gente vai fazer com... É o que eu confundo, cara. Rádio Pandas com Hospital Doors, tá ligado? Nossa. Eu confundo pra caralho os dois, mano. Eu acho que eu nunca nem vi o show de nenhuma tela. A gente vai tocar agora a música do Rádio Pandas, que a gente vai escolher depois. Vocês falam do clipe, cara, que tá pra sair aí de vocês. Como foi gravar, sensação, como vocês vão distribuir? Cara, foi uma comédia total, assim. Na verdade, a gente até lançou o vídeo aí de aquecimento, uhum. Né? Esse vídeo ele foi gravado na casa de um camara nosso, o Pantro, o Alisson. Era até pra ele ser o protagonista principal do clipe. Mas ele ficou com vergonha. Ficou com vergonha, cara. Ele tem vergonha da sociedade. Cara, ele dá aula Ele dá aula no segundo grau e ele ficou com medo, porque falou que tem... Medo de represálias. Gays na sala dele e tal, ele falou assim, ah... Nada a ver, né, cara? Mas daí chamamos o Lucas. Cara, o Lucas, talento nato pra, pra ator. A gente até falou que foi, cara, larga o microfone e vai, e vai trampar como ator, cara. Cara, na verdade, assim, a gente tinha um roteiro, né? A gente contratou uma produtora de vídeo pra estar fazendo a filmagem e a edição daqui de Maringá mesmo. E, cara, um dos caras mais contribuíram, assim, com algumas cenas do vídeo foi o próprio Lucas. Né? A gente chamou o Dex também, os caras do Cockroaches, assim, os caras... Vocês me chamaram também, mas eu não fui. Cabacice, né? Cabacice. Eu tava muito ruim naquele dia, acredite. Eu chamei o Juca várias vezes, né? Culpa de rabo de galo, né? É isso que dá. A rinha de galo foi fortíssima, né? É isso que dá você ir no Tribos com R$2 no bolso, tá ligado? Tirando o dinheiro da entrada, né? R$2 no bolso e... Você ganhou 2 rabos de galo que não, eu ganhei. Não, eu ganhei vários. Não, é, meu. Então, eu tomei aqui lá. Eu vi. Mas foi massa, cara. A gente filmou em vários locais turísticos da cidade. A gente filmou na Estrada do Zaúna, na Praça do Peladão também. Uhum. Na linha do trem. Mas, na verdade, o roteiro era bem mais mirabolante, assim. Foi uma coisa, assim, que a gente achou viável de se fazer. E acho que ficou legal, assim, pelo tanto que a gente gastou e pelo tanto que... de tempo que a gente tinha também pra fazer esse clipe. Domingão indo pra chácara, cara. Na hora que eu olho, assim, lá na Estrada da Una, um cara com um shortinho, assim, velho. A vareta, eu falei, que porra é essa, velho? Tipo, acho que eu vi o Toy de bota. Eu falei, ah, e os caras gravando. Você passou lá mesmo? É que todo domingo eu almoço lá na chácara, né? Você gritou o nome do Lucas ou não? Não deu tempo, cara. Na hora que eu vi, até eu entender o que tava acontecendo. Assim, tava os dois quebra-bola pra frente e eu falei, acho que os caras tá gravando o clipe, cara. O cara falou, as putas tão fazendo ponto aqui agora, porra. Cara, e a gente gravou lá na estradinha do Zaúna. Tá um cuidado, hein, mancha. Tinha uns despachos lá. Tinha uns despachos atrás. Atrás as pedras, tinha uns despachos. É, eu não posso contar o clipe, mas atrás das pedras tinha umas garrafas de pinga, camisinha, vela preta, vermelha. Inclusive é de onde eu saio do clipe. Não, de onde eu vou surgir. É da onde você aparece. É. Não, a próxima vez que a gente for lá pra chácara, que eu for, eu vou mais cuidado, dar uma parada, assim. Tem que ver essas coisas. É, mas é bem legal essas pedras lá, cara. E o clipe foi mudando, cara. E foi mudando, a gente tinha a ideia, assim, mas em cada... Assim, eu acho que até terminar, a ideia foi mudando. A ideia pra cada inicial take. Porque, até um strip, assim. Porque eu lembro daquela vez que a gente tinha praticamente armado de gravar com o Maverick. Isso, então... Só que aí o... Desde lá. Você deixa isso a favor de quase por exemplo, matar, assim, tem uma das últimas cenas lá. Se o senhor tivesse comparecido e mais o resto do pessoal... Seria de outra forma, mas como só teve 4, nossa, aí a gente já reformulou, caralho, cara. Véio. Mas, então, foi mudando, mas eu não vou legal pedir desculpa, caramba, cara. Quero que se foda, não, tá ligado? Teve a participação dos caras do Ted Gugu também. Do Ted Gugu e do Digão Bossa, professor de geografia. Ele mesmo. Vamos dar um abraço pro Bossa. Vamos entrar no... entrar no cunho um pouco mais político da coisa, assim. A família Palinha, ela, assim, ao meu ver, ela sofre um pouco, assim, com... Não seria ataques. Ah, um pouco. Mas seria uma certa empatia do próprio público maringaense. Quando, na verdade, a família Palin é a banda mais conhecida da cidade fora daqui, da região. E vocês são os mais conhecidos, isso é fato. Vocês sabem disso, né? E eu quero saber o que vocês têm a dizer disso, assim, tipo... Do público maringaense ser tão... Pra vocês não ser o... O tanto que vocês mereciam e quando lá fora vocês têm esse reconhecimento e tal. O Lula era o cara que tinha mais rejeição e chegou ao poder. Então eu acredito muito nisso, assim, sabe? Que a gente ainda possa chegar ao poder, se reeleger e implantar uma ditadura no Brasil. Cara, na verdade, assim, ó. Esse tempo atrás é até engraçado. A gente tava até batendo papo com o Andy sobre isso. Cara, eu acho que é pelo... próprio estilo que a gente toca, porque assim, Maringá tem uma cena alternativa muito forte, né? Mas o nosso som, ele não se encaixa nessa cena, né? É o mais rock and rollzão. E ao mesmo tempo, nosso som também não se encaixa na cena heavy metal, que também é muito forte aqui. Então, na verdade, a gente tá num... Mas, tá num assim, buraco negro, mas assim, é, tá ligado? Mas é assim, não é só o som, assim. Eu vejo assim que antes mesmo de você... do pessoal gostar do seu som, eles querem que você seja aceito no meio deles, assim. Uhum. E nós, às vezes, assim... Eu penso que nós somos pessoas muito comuns, assim. Pra ser aceito... Porque a gente trabalha, assim. A gente se formou, a gente... não bebe. A gente tem uma rotina, assim, de não, pessoas normais. Não, o Bigão normais, bebe, tô vendo assim. Aqui, ó. Mentira, mentira, mentira sua. Mentiroso, caluniador. Mentiroso, canalha. Canalha. Cara, você esse... não tá vendo isso. Você tá aqui pra fazer o papel do seu patrão. Você e seu jornal de bosta. Seu velho, cara, de saias. Isso é demais, cara. Esse vídeo é muito bom, cara. Ó, pra quem não viu... Eleições 1992. Tá linkado aí embaixo. Programa Roda Viva. Cara, é muito animal esse vídeo, cara. Ali você conhece todo o potencial de Vossa Senhoria Orestes Quercy. Cara, é muito filha da puta. Mentiroso! Ai! Cara, ele não a gente até falar, a gente até fez um som, cara, contra esse vídeo aí, porque. Animal mesmo, cara. Como que é o nome da música? Orestes. Essa não tá no CD novo, então. No próximo. E o próximo CD? Cara, ó, a gente tá com ideia de gravar, a gente só não tá com grana ainda. A gente teve muita despesa aí com clipe e outras coisas aí que a gente tem feito. A nossa ideia é começar a gravar esse ano, mas não sei se a gente consegue lançar ainda esse ano, não. É difícil, né? Já tá bem provável que seja mais ano que vem. E assim, cara, no último CD a gente acabou aprendendo também que você fazer um lançamento de um CD no segundo semestre não é bom. Porque você acaba tendo pouco tempo de divulgação. Por exemplo, a gente fez um lançamento nosso, acho que foi em julho, se não me engano. Não, foi em setembro. Agosto, setembro, sei lá. Na verdade, a gente acaba pegando poucos festivais até o final do ano. E não dá tempo de sair nas listas de melhores do ano. Assim, não dá tempo, velho. Brincadeira. Cara, não fala em lista que dá merda, velho. Cara. Deu muito o que falar, né? Mas aí, com o nosso CD, o nosso segundo CD também, quando a gente tava divulgando, daí o Renatão tava afim de tocar a bola pra frente e partir pra outro caminho, outro segmento. Outro aí. Ramo. Então, a gente aprendeu assim que o interessante é você estar lançando o CD no começo do ano, porque daí você pega toda a agenda de festivais do ano e parece que fica melhor pra você divulgar, sei lá. Bom, já que você tocou no assunto, como vocês sentiram assim, a saída do Renato? Foi traumático? Foi numa boa? Vocês já estavam desconfiados? Cara, na verdade a gente não tava desconfiado. Eu não tava desconfiado, não. Fiquei desconfiado umas duas semanas antes, eu acho. A gente foi emo pra caralho, assim, na saída dele, cara. A gente devia ter chutado a bola mais... Vocês choraram? Assim, mais não. Eu falo por mim, assim. Vai chorar, cara. Não, eu não reagi bem, assim, de verdade, assim. Eu não queria que ele tivesse saído. Até depois a gente conversando, assim, deu pra perceber que ele dava indícios que ia sair da banda. Mas eu acho que a gente não notava porque não queria, assim, talvez ver. Mas, assim... na época a gente ficou chateado, não pelo fato da opção dele ter saído, assim, mas porque o cara era muito amigo nosso, assim, e era legal tocar com ele pra caramba. E o que vocês acham da banda dele? Vocês gostaram do som? Não, curti, cara, achei massa pra caramba. Esses dias tá até batendo papo com o Gótico, acho massa. Eles estão com um problema aí que agora começaram com o novo batera, tava com um problema de batera durante uns meses atrás aí. Mas acho massa, cara. Até esse lance aí, vocês falaram da lista aí. Eu achei massa, cara, que nos últimos 6 meses aí surgiu bastante banda legal na cidade aí com som novo, cara. Muita banda. Muita banda, cara. Isso daí é legal, assim, sabe? E a galera tem que mandar o som pra fora mesmo, mandar o som pra jornais, pra pessoal da mídia, pra divulgar, pra mostrar que Maringá tem som, cara. Porque daí formando um corpo, assim, de várias bandas, cara, a mídia começa a se voltar pra cá, assim. É lógico que, não se iluda, não vai dar dinheiro nenhum. Isso só vai fazer você perder dinheiro. Mas é massa, cara. É isso que vale a pena no final. pauta. Minha pauta já acabou faz tempo já, cara. Eu tô só no improviso aqui. Não. Eu posso falar sobre o cinema vintage pornô, se você quiser. Então começa, galera. Eu posso começar. Posso começar pelos ícones. Começa. John Holmes. Mayara. Mayara é da nossa época. Mas ela esses dias a bem. Gente tava comentando assim numa viagem. Aí falando assim, já pensou assim, tipo, CBN Noite Total? Aí Gilson Aguiar. É muito legal a CBN Noite Total. André Contardi, nosso comentarista de cinema vintage pornô. E fotógrafo. Fotógrafo, André Contardi. Aí saca o celular e começa. Qual foi o pior show que vocês já fizeram? Ah. Qual? Teve um com Guns Cover. Com Guns não, Cover. Mas teve mais ruins. Bastante. Ah, depende que, qual o parâmetro. Assim, a gente já teve então show que não teve ninguém, já teve então, peraí, show... Então vamos lá. Pior no sentido equipamento. Puta, velho. Olha, cara... Eu... Não, do Guns, por exemplo, mesmo, a guitarra do Renato não conseguia ligar a distorção. Assim, foi horrível. Assim. Ele já falou isso, ele falou que ele tocou com guitarra limpa. Aí então. O som ficou... Tipo um banjo, assim, não era. Não, eu emprestei, mas vocês não usaram. Mesmo. Não era, era um ampli que tava lá no, na base. Eu que sou baterista, cara, eu já toquei em situações adversas. Com batera, assim, é foda, cara. Porque às vezes você encontra umas bateras que, por aí... que, olha, velho, você toca. Mas você toca porque você já tá acostumado a tocar e você dá seu jeito. Mas que não tinha condição de tocar, às vezes não tinha. E, mas aqui em Maringá não tem problema quanto a isso, cara. Shows assim que o equipamento nem era tão legal. Às vezes, No DCE da Wayne, o equipamento não era bom assim, os shows eram legais. Mas assim, são bons, não era... Uma cara, coisa compensa a outra. Por mais que a gente seja rock and roll, assim, eu acho que tudo bem. Os caras falam, vai tocar rock and roll, pra que ter retorno? Mas não é assim, velho, Não é tanto assim, cara. Olha, velho, se ouvir o que você tá fazendo... Não o que você tá fazendo, mas o que o resto da banda tá fazendo é muito bom. Pelo menos você sabe onde você tá, cara. Você não toca sozinho. Você sabe o que fazer. Não, não é aquela coisa de cada um por si. Eu conto 1, 2, 3, 4 e cada um começa e vai pro seu lado. Não, é bom ouvir, cara. É legal todo mundo tocar a mesma música, assim, né? Ao mesmo tempo. E o melhor show? Os últimos têm sido foda. Os últimos de semana passada que a gente fez no Tribus e lá em Londrina, cara, por menos público que teve, assim, puta que pariu, velho, energia e o tanto som redondo quanto energia em cima do palco foi foda. O show do lançamento do segundo disco também foi bom. Louco. O show do lançamento do segundo disco. O show do dia da gravação da MTV. O show no Inferno. O primeiro show que a gente fez no Waltz, São Paulo. Não é porque é show. Não é porque é um show que tinha MTV, não. Mas eu não sei, cara. São shows assim que parece que você tá mais determinado também. O primeiro show sem o Renato, assim, foi legal pra caramba, assim, com o New foi Orleans. Não, na verdade foi o segundo, assim, mas o primeiro show o primeiro ensaiado foi no... mesmo, assim. Do DCE não foi meio... No DCE não teve pego, nem ensaio, assim, cara, quase. Assim. Mas aí o show com o New Orleans no Tribus eu achei legal pra caramba. De lá pra cá, assim, eu acho que os shows tem melhorado, assim, porque a gente começou a adotar uma rotina de ensaio. A gente tá ensaiando, assim, bastante. Mesmo pra, porque pra suprir essa saída do Renato, a gente precisa ensaiar bastante. Mas fazendo um show igual ao outro, assim, né? Porque a gente tá com muita música, tem 11 novas. Tá ficando difícil, cara. Discos, então a gente faz um show diferente do outro. Sempre. Dá pra escolher, dá pra variar bastante as músicas, dá. Né? Dá variar bastante as tá músicas. Tá ficando difícil você escolher as músicas e agora você tem muita música e você fala, velho, essa é massa, cara. Não pode deixar de fora. E é foda escolher, cara. E geralmente shows são curtos, né, cara? De uma hora no máximo. E o melhor show, assim, quesito público? Sei que você ia falar quesito mulheres, aí eu ia falar Uberlândia. Só, não tinha muitas mulheres, mas tinha uma que, olha, dependente velho... da pergunta, ele ia responder não tem tá ligado? Aquele cara já veio preparado pra falar isso. Você podia falar assim, velho... Eu tava esperando perguntar, carro, né, cara? O que você mais gostou... Podia falar, velho, qual foi o carro que você mais gostou de dirigir? Fala, velho, não sei, mas o teve melhor um show de mulher foi em Uberlândia. Cara, tinha uma loira. Olha, velho, olha, eu sou de Maringá, cara. Eu, aqui é o paraíso, viu, velho? Porque a gente viaja bastante, a gente vê tudo por aí. Cara, mas olha, que mina linda, ela maravilhosa. Cuspiu cerveja nele, ele não tomou mais banho de lá pra cá. Eu não tomei. E foi uma das coisas mais rock and roll, assim, cara. Uma mina gata daquele jeito. É tipo um show do Aerosmith que você vê em DVD, cara, que você vê as minas arrancando os peitos. Pra fora. Era aquela mina cuspindo cerveja na gente, cara. Pô, você pegou? Que massa, alguém da banda pegou? Você pegou? Acho que não. Não, claro que não. E além de tudo, mas sabe qual foi a melhor parte? Que ela roubou um CD nosso e ela acha que a gente não viu, mas a gente assistiu tudo. E ficou tudo legal. Até tá hoje, tudo bonito, né? Tava mesmo. Todo mundo olhando a banca de CDs e ela foi lá sorrateira. Foi lá, pegou um CD. E saiu na boa, achou que ninguém viu, cara. É, isso aqui é que ela umas 15 pessoas. Ela roubou um CD, tá perto da porta, lembrou que a gente tinha dois CDs, voltou, roubou o outro e foi embora. Caralho. E o camarão ficou feliz, ou seja, cuspiu cerveja nele, roubou o CD e vazou, cara. Mancho, você tem alguma pergunta pros rapazes? Você já se acertou com seus pedal já ou não? Eu tô tentando. Boa, boa. Eu tô tentando. Mas. Não sei. Quantos pedais você tem usado ultimamente, Toy? No case são 10. 10? No case são 10, sim. Mas tem uns que não tem função nenhuma, assim. Tipo. Ele não vai dar efeito som. É um AB Box pra mudar a linha de efeitos. E. Compressor, que eu deixo quase o tempo todo ligado. Aí o overdrive, que eu uso o tempo todo a guitarra distorcida. Aí só uso pra aumentar um pouco o volume. Então, assim, é mais o flanger mesmo. O flanger, phaser, tremolo, que tem que ligar, desligar. E o delay, né? O resto fica... E o talk box. Só você usa aquele talk box? Ou... É um instrumento individual, né? Nojeira da porra, isso, né? Aquela... É igual beijar a puta na boca, né? Aquela mangueira de jardim, tá ligado? É quase igual dividir camisinha, né? Isso daí. Que nojo, cara. Vamos tocar a música de vocês? Enquanto ele ainda pensa na música do Rush? Vamos. Né? Vamos lá. O que vocês querem que toque? Indie demais, pra dar um aquecimento? Pode ser? Indie demais, né, cara? Em homenagem ao novo blog. Isso é indie demais pra mim. Isso é indie demais pra mim. Isso é indie demais pra mim. Vai lá, mancha, pergunta agora. Tem que fazer pergunta agora? Não sei se tem que fazer pergunta. A gente podia fazer um fórum sobre a vida do D2 aqui, enquanto ele não tá presente. A gente... Cara, fudeu, porque já voltou. Já voltou. Ah, lá, o assunto voltou, o assunto voltou. Você quer se defender ou não? Nada. Já era agora. Se vira, meu irmão. Só vai saber na edição agora. Sou eu que edito mesmo, essa parte será cortada. É, já que a entrevista foi meio de trás pra frente, vou começar com uma pergunta que geralmente é a primeira. Qual é a influência de vocês, assim, no som? Paysandu. Paysandu é Paysandu e Fiat 147. São duas influências. Três bandas de cada um, pra ver. Só pra... Três bandas, cara. Três bandas que você... casaria, assim. Ah, velho, vamos começar o Rush, né? Aí falou Rush e depois em seguida Tommy, tá ligado? Tommy Ramone. É, mas isso, a galera... Mas, ó, eu vou te falar, cara, tem uns caras que são fãs da... que são fãs do Rei Menes, que os caras acham que eu sou fissuradíssimo em Ramones, e eu não sou. Eu sou, cara, eu gosto, conheço muito som, mas, velho, eu gosto de Rush, cara. Que é totalmente o oposto. E a galera, tem gente que fica de cara, cara, com isso. Ou você é punk, ou não é. Então, quem é você, camarão? Quem é você? Quem é você? Não, mas é, cara, ó, vamos lá. Rush, Ramones e AC/DC. Só vou dar uma Rush, Ramones e, sei lá, Megadeth. Tá? Ah, influência, assim, que eu acho que tem... Assim, influência pra você, não pra banda, pra você, pessoal. É, não, pessoal. Mas é, o que tem influenciado, assim, questão de tocar a guitarra, assim, é o YouTube. Ou o RedTube. RedTube, tem vários... É, eu tô ouvindo bastante Black Crowes, AC/DC, e... Não, é LED também, cara. É, Alice in Chains, você não vai falar? O Toy, ele tem um CD do Alice in Chains de 6 horas. Toda vez que a gente viaja, ele quer colocar essa porra, cara. 6 horas de Alice in Chains. É aquele é CD coletando que você montou ou CD deles mesmo? Não, eu tinha todos os CDs deles, mas roubaram assim a minha bolsa CD lá no... Graças a Deus. Alice in Chains é legal, cara. Assim, é o cara que eu acho melhor sabe usar o AUA. Depois do Jimi Hendrix. É, cara vivo, né? Que eu digo. Mas o Alice in Chains tem o melhor acústico, cara. Da galera grunge, assim. É. Melhor. O acústico do Alice in Chains é muito melhor que o do Nirvana. Sério mesmo, cara? Muito melhor. Fala ó, o microfone aí, onde tá aí, ó. O acústico do Nirvana é um... Caralho, manta. É o primeiro. Manta não, cara. Qualquer coisa, menos manta. Acústico do Nirvana é o melhor acústico de todos. Não, cara. É melhor que o Alice in Chains. O Alice in Chains é muito bom. Mas eu gosto do Nirvana também. O acústico do... E o acústico nacional, um dos melhores que já ouvi, é o do Paralamas. O primeiro do Titãs é foda. Melhor acústico é o do Korn, cara. O primeiro. Caralho, vocês já ouviram o acústico do Korn? Do Korn, não, cara. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, eu vou ter que baixar, cara. Eu vou ter que fazer download. Cara, eu baixei, velho. Eu ouvi, tipo, meia música, eu deletei, assim, é raro deletar alguma coisa, é de vomitar, tá ligado? É muito ruim. Tem um acústico, assim, não sei se é vergonhoso dizer isso, mas que eu gosto pra caramba, que é do Nenhum de Nós. Eu acho legal pra caramba. Eu acho que é vergonhoso, né? É vergonhoso. Vamos fazer silêncio nessa hora. É. Vamos pular pro Fernando, o Fernando fala as influências dele. Acho que é AC/DC, cara. Tô ouvindo pra cacete. Titãs, sempre ouvi. Titãs da década de 90, assim. Não gosto de Titãs da década de 80, todo mundo fala que é bom, é um lixo aquilo lá. Agora da década de 90 é massa. Aliás, tudo que tem na década de 80 é um lixo. Cara, tá menos querendo apanhar, né, velho? Menos os coletes jeans, assim, né? Que são sensacionais. E o que mais, cara? Qual outra banda que tô ouvindo bastante? Ah, sempre ouvi bastante Ramones também. Nirvana, acho. Bastante. Tá, depois do Nirvana passa o microfone, porque isso aí não vou nem comentar, velho. Cara, eu de uns 10, 12 meses pra cá, tô ouvindo muito AC/DC, cara. Virei viciadão. Mundo... Caralho! Tá foda, cara. Cara, além disso, durante muito tempo eu toquei alternativo, cara. Sempre toquei Sonic Youth, Pavement. Olha o choque, olha o choque no D2, cara. O cara ficou chocado. Eu vou fazer o mesmo comentário. Puta, que bosta, hein, velho? Que merda. Achei que ele ia falar, que som é esse, velho? Que é isso? Igual a menina lá no show, cara. Não, Carol. Que porra é essa? Você não gosta de Art Monkeys? Vamos encerrar esse programa. Mas assim, a e a Danusa? Danusa, você pessoa... não gosta de ouvir? A Danusa é bom, cara. A imagem do Cruzeiro! A imagem do Cruzeiro! Ai, os fugidos. Tem integrantes bandas, assim, que acho que são, às vezes, até mais influentes que a própria banda, assim, sabe? Pelo menos pra mim, assim, o Kate Richards, por exemplo. É um. O Malcolm Young, assim, é um outro cara. Foda. Ah, os dois, né, assim. Mas é que o Malcolm é o riff maker, assim, né? É verdade. Eu sou baterista, mas a influência minha é o Angus Young. O Tom Morello, assim, é um cara assim que acho muito, muito legal, assim. Quem de vocês assistiu o novo clipe do Rammstein? Muito bom, cara. Espetacular, bom. Cara. Foram vocês que produziram ou não? Cara, quando o Thiago passou pra mim, que ele colocou no Spora, daí ele falou, cara, vê olha isso, aí, cara. Cara, é muito bom. Aí eu falei, cara, o Camarão vai ficar de cara, porque o cara roubou a ideia dele, porra. Mas o clipe novo da Shakira também é demais, cara. É verdade. Eu vi uma coisa absurda, cara. Como a internet é limitada, assim, né? Eu vi até metade. Você viu uma apresentação ao vivo dela, que também é espetacular, mas o clipe... É, foi ao vivo que você me passou o link, né? Clipe é uma coisa jamais vista no mundo. Ó, vou recomendar um também. Womanizer, Britney Spears. Muito bom também. Sensacional. Sensacional. É demais. Muito bom. Quando que você ia imaginar que você ouviu assim, o nome, cara, dessa pessoa numa linguaça rockcast? Fala assim, sério. Vá no YouTube e digite Britney Spears. Pode assistir tudo que tem, né? É muito sensacional. É uma obra muito interessante. Pior é que a gente acha que eles estão falando brincando, mas estão falando sério, né? É lógico, cara. Eu tava discutindo com o Paulo do Brian. Quem que era melhor, assim, a Britney ou a Beyoncé? Pra mim é a Britney. Cara. É Shakira. Eu já peguei o Beyoncé. É só você pegar uma fita métrica na coxa, você vai preferir Beyoncé. Pode ter certeza disso. Shakira é imbatível, né, cara? É, isso é verdade. Se for medir, elas são... Shakira acho que já é mais um lance de fetiche, assim, né? Garotas latinas e tal, né? Gozado, falam que nossa banda é machista. Né? Gozado. É. Bom, mas teve uma época fértil pra caramba dessas meninas aí. Quando teve aquela elas guerrinha. São férteis. Britney e Cristina Aguilera. E a Cristina Aguilera, é verdade. Foi sensacional aquela época, porque uma lançava um clipe... Motherfucker. No YouTube, Dirty. Procurem no YouTube. Aí a outra vinha e lançava o outro em cima e... Tava muito bom. Cara, vamos... Tem um beijo delas com a Madonna. É paia, isso aí é foi tosco. Não, nossa. Não, não, eu sou totalmente contra esse tipo de... Cara, mudar um pouco o foco da coisa... Por que não faz isso? Porque nós sempre pedimos para os ouvintes, assim, sugerir alguma coisa para a pauta do Maringuaça e tal. E hoje foi a primeira vez que um ouvinte atendeu o nosso pedido. E ele pediu para a gente falar sobre iguarias de boteco, que tem tudo a ver com o rock maringaense. Cara, e quando o cara falou isso, sei lá, eu lembrei daquela salsicha que fica boiando, que já tá verde lá. Cara, realmente mandaram um e-mail com sugestão? O cara colocou no blog, não foi? Ainda não chegou no e-mail, cara. E-mail é foda, cara. E-mail não. Teve uma das vezes que a gente foi tocar em São Paulo, o Daniel Beleza e o Borba, que é o tio do Camarão. Chamaram a gente pra ir no boteco do lado do Valadares, lá na Lapa. Ah, do lado do Valadares. Cara, a gente comeu algumas porções lá que só existem lá. Testículo de galo. Você pergunta pro Renatão, galo, o Renatão, cara, adorou, nossa, cara. De galo? Testículo de galo, nunca cara. Nunca comi, cara, de galo, nunca comi. Cara, é bom, cara, frito. Eu já comi de... De porco, de boi, é bom também, cara. Testículo de galo. Carne bem forte, cara. Carne bem forte. Bem cheio de... É, cara, lá também a gente comeu uma panceta, torresmo, cara, muito bom. E além disso, cara, a gente já tava... Fazia umas 3 horas aproximadamente nesse boteco aí. Aí numa das idas do banheiro eu vi um tonel. Sabe esses tonéis de água de 20 litros? Uhum. Ao invés de água tinha... pinga e pimentas boiando. Nossa, caralho. Aí eu falei, cara, que isso? É uma pinga com pimenta, mas ó, fica longe que é só macho. Falei, desce uma então, caralho. Desce uma agora, caralho. Tá me chamando de menina, mano. Aí o idiota foi lá e pegou o cara. O cabaço do barman encheu uns 300ml no copo e falou, toma. Vai, você não é macho? Cara, levei pra mesa, a gente tava mais ou menos umas 20 pessoas lá, cara. Passou todo mundo tomando a pinga e não conseguimos finalizar ela, cara. Isso é tão forte que era, cara. Puta que pariu. Mas São Paulo é o lugar pra boteco, cara. É. Cara, mas aí tipo, quando o cara fez esse pedido, né, essa sugestão, eu fiquei pensando, cara, como o povo do rock é tosco, né, cara? Porque, por exemplo, quando eu vou no bar do Moacir lá, o bar do Moa, cara... Cara, eu me sinto tão à vontade, cara. Assim, parece que eu tô em casa, tá em casa tomando, né? A cerveja. Tá em casa. Pedindo aquela porção de queijo e tal. Cara, é impressionante, cara. A galera do rock é tosca demais, cara. É muito tosco. Você acha que a gente vai procurar? Você vai sair na noite maringaense, você vai procurar um bar massa? Não, você vai procurar aquele bar mais tosco. Tosco. Possível. Cara. Claro que não. Você vai no car wash tomar uma cerveja? Não. Ah, vai se fuder. Eu, há uns 10 anos atrás, primeiro eu passava no bar do Ivan pra tomar uma pinga pra depois no MPB. Fazer aquele aquecimento. E não era um bar. Era uma portinha assim, cara. Batia uma sinuca, tomava duas pingas e tava pronto pra sair, cara. Você acha que eu ia fazer aquece no Santo Bar? No, ah, não, mano, o Santo Bar é do Manta, cara. Só o Manta vai lá, tá ligado? Ah, eu também vou, meu nome. Falar em porção de iguarias de boteco aí, cara. Quando a gente foi tirar foto pra capa do CD Por Que Não Ter Calas. O cara que tá na capa é tio do Camarão, é verdade, cara. O Marcha Lenta. Cara. Outro tio. Olha, e só tem um tio gente fina. Onde que é esse boteco aí? Cara, esse é do lado do escritório. Do lado do escritório? Do o escritório, vamos dizer, aqui, vamos explicar. Né? Não, não é esse. O escritório é o bar que meu tio frequenta há 20 anos, aproximadamente. Mas é lá em frente ao Hospital Paraná. Ele tá lá, então por isso que chama escritório. Quando meu pai queria achar ele, falou, Marcha Lenta tá no escritório. Marcha Lenta? É em frente ao Hospital Paraná. Clebinho, não, o Clebinho é... É, o Clebinho é o escritório, mas o outro, o que a gente tirou a foto é um pouquinho pra frente, cara. É, indo pro bosque, esse bar é raiz, cara. Esse é indo pro porto. Esse bar é raiz, cara. A gente bateu uma porção de mortadela. Mortadela com limão. Com limão. Oh, sinuca filé, e cerveja. Cara. Sinuca que e filé. Cerveja com Marcha Lenta. O meu primo também, que é outra lenda viva. Fábio. O Fábio, que é outro amigo nosso. E, cara, lá tem as coisas toscas pra caralho. Assim, cara, de, eu vou. De... Moitadela, essas coisas. Um negócio que aconteceu comigo essa semana, cara. Fui almoçar ali, né? Fui jantar, aliás, na padaria ali, comer um X qualquer coisa. Aí tava o tiozinho que é dono do bar Caruaru. Depois pergunta que é tosco. Vai jantar na padaria, né, meu irmão? Você tá criando que expectativa de um ser humano desse? Aí, eu conversando com as funcionárias lá da padaria e tal. Aí o tiozinho pegou o assunto e falou, cara, esse negócio de gripe suína aí... Você tá ligado que é tudo armado, né? Que os caras tinham muitos milhões de álcool em gel estocado. A população brasileira não suportava a produção em álcool em gel. Foi uma conspiração. E aí eles inventaram isso aí só pra vender esse álcool em gel. Exatamente. Aí ele falou, quanto custava álcool em gel antes? Era menos de R$2. Hoje você vai comprar quanto por 9, cara. O cara falando seríssimo, sério, né? Sério, tiozão, sério, cara. Eu gosto desses velhos raiz, cara, com suas teses. É tudo uma armação. E aí? O que eu falo? Ah, eu acho agora? Que... Vamos dar tchau. Se o pessoal tiver animado aqui, a gente grava outro sobre um assunto genérico qualquer. Daí já economiza nosso trabalho, que daí já tá gravado também. Podemos falar sobre vários assuntos aqui. Bom, então vamos. Tá ligado? Igual aqueles debates políticos. Na verdade, a gente podia mentiroso! Falar... Mentiroso! Caluniador! Você solta um tema. Educação. E aí o cara vai. Duas horas. Tréplica, vai. Tréplica. Podia falar várias vertentes no mesmo assunto, né? Na verdade. Nós somos especializados em várias vertentes. Verdade. Então vamos dar tchau nessa porra aí. Quem sabe a gente não grava mais uma meia hora. Solta de bônus. É. Bigão, seus agradecimentos, considerações finais e qualquer coisa. Cara, valeu ter vindo aqui. Foi uma pena o Manta não ter vindo aqui. Eu queria muito ter visto pessoalmente o... Oh. Coloca a boca no microfone, caralho! Pera aí. Aguenta um pouco, eu vou ligar pra esse filho da puta. Opa, aí sim. Eu achava que era a vinheta, o D2 falando... Maringuaça, Rocagem! Ele faz um falsete, né? Maringuaça! Todo santo programa, o mesmo... Maringuaça. Se você quiser continuar, pode se despedindo. Carros. Olha, o que eu mais gosto é o Fiat 147. A gasolina, álcool ou P10, cabo P10. A gente tava falando, cara, pra ficar mais fácil pro Toy, a gente ainda vai dar pra ele um Fiat 147 com um jack, tá ligado? Dentro ele coloca todos os sets de pedais dele, só pisa no capô e liga. Alô, Luiz, está? Pera aí, Manta. Pera aí que eu vou achar o Viva Voz aqui do telefone. Deve ser esse aqui. Ô, bichona. Fala, vagabundo, mor. Ah, Manta! Então, a gente tá gravando o Maringuaça aqui. E o pessoal da Palim queria que você desse um alô. Queria o quê? Você desse um alô. Ó, meu telefone tá tocando, pera aí. Mancada, hein, mano. Acho que merece um na cara, né? Merece. Mano? Na cara. Mano. Falou, mano. Boa, velho. Boa, valeu a pena. Não, cara, só isso aí já valeu a pena, já tô satisfeito por hoje. Já. Vai, Fernando. Se você quiser. Fazer um merchan? Pode, deve. www.pornhub.com www.redtube.com www.xvideos.com. Todos esses links estarão aí. www.sexodigital.com.br www.dinovideos.com. E o da família Palim? Os caras ficam esperando o cara passar o site da banda. Não, o da família Palim, verdade. Ah, tá. É. www.familiapalim.com.br. Você viu que eu levei o tempo pra pensar, né? Esses a gente esquece, quase, cara. Quase. Ó, tem o blogspot.com. Ué. Ah, é verdade, só falei do blog. Então, na verdade... É, se você quiser fazer o seu blog, entre lá. Não, tem o MySpace da família Palim. E o Fotolog. O Fotolog é viado pra caralho, mas tem também, cara. Eu já zoei muito o Renatão, o gajizo do Fotolog. Então, o nosso Fotolog foi o Renatão que criou, cara. É, eu sei, eu tô ligado. Eu atualizo ele. Ele vai passar o login, não vai passar os poderes, não. Beleza. Põe a senha também. Não, aproveitar pra mandar agradecimentos. Já que a gente falou do clipe, mandar agradecimento pro Lucas, pro Cockroach, pro Dex, pro Josimar e... Pro Josimar? Não, o Josimar não tava lá. Agradecimento, ele não foi, porra. O Domingos e o Costa. E o Bossa. E o Bossa. Que participou do nosso clipe. Mandar um agradecimento pra eles. Isso. E pro Pantro também, que cedeu o local, né? É. Foi apesar muito dele massa, não merecer cara. Um agradecimento, que era pra ele. É, mas, era pra ele, mas foi cabaço pra caralho. Bom. Mandar um abraço para todos. Não sei, cara. A música do Rush. Ó, e a música do Rush de menos 5 minutos? Você já achou ela já ou não? Ó, menos de 5, eu não sei se pode tocar até 5 minutos e cortar ela. A gente faz um fade. No final, não, mas vamos acabar então com Vital Signals, 1980, CD Moving Pictures. Ah, tá achando que é pouca merda, meu irmão? Foi produzido por quem? Quer ver? É, foi produzido pelo Rush e mais alguém. Isso eu sei. Aí, valeu. É, abraço pro pai, pra mãe, pra mulher. E uma coça por vocês. Agradecer a todo mundo que escuta, todo mundo que posta. Ao Natan, que a gente fez o festival lá e tava, ficou legal e tal. Com o apoio do Maringuaça. A gente vai ver um pouco de Rush, né? CD do Abuso Verbal com o título de Narcomicida Psicótico Alterado, você deve responder a seguinte pergunta: qual foi o primeiro programa que o Manta participou? Você deve responder isso no na comunidade do Orkut do Maringuás, no tópico referente a esse programa. Se você responder corretamente, a primeira pessoa leva esse CD do Abuso Verbal. A gente vai fazer o tópico do programa. No tópico do programa. No, responder no tópico do programa. Eu vou dar tchau agora, porque a gente vai tomar cerveja. É isso aí. Abraço. Obrigado. Fique com Deus, amiguinho. Ô, Mancho, quais vai. São as suas influências? Três bandas, vai. Sério que tem que responder isso, meu? Então eu vou dedicar essa a esse Pandora lá. É Sonic Youth e Wizard Pavement. Aê! Tá fazendo. Não, opa. Tem mais, mas... Eu quero o repertório era em cima dessas três. Arctic Monkeys, muito bom também. D2 vai me bater hoje aqui. Fala três influências suas agora, filha da puta. Três? Silêncio. Não, influência tem muito, não é, impossível é citar três assim. Mas pra pegar do metal, que então, é o que eu mais gosto... Então por que você fez essa pergunta? Não, três foi ele que restringiu a três. Pra mim, cara, vou colocar as três bandas que eu escuto mais, assim. É Hypocrisy, Hot in Christ e Carcass. E acabou, então tá aí. Mas eu gosto muito de Titãs, Moonspell. Momento indie, né, cara? Você fala caralho, três bandas que ninguém... Não, mas é Hypocrisy, cara. Qualquer coisa que ele fazia aqui na casa dele, pra tomar vinho, tomar cerveja, trabalha Hypocrisy rolando. Era o dia inteiro, velho. Até eu comecei a gostar dessa porra. Hypocrisy é muito bom, cara. Você me pede uma carta que eu desapareça. Eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueço. Sim, ó. Ainda ontem chorei de saudade.